Protect me. A Amanda está apaixonada pelo Dirceu há mais de um ano. Nem sabe muito bem como começou. O certo é que suspeita agora ser tarde demais. Eu nunca vi o Dirceu senão em foto. A Amanda manda-me fotos do Dirceu como se isso fosse mudar alguma coisa. Eu desconfio de que o Dirceu gosta, mas é de rapazes, para o azar das Amandas. Não vale a pena. Costumamos alimentar umas paixões arrebatadoras por aquilo que sabemos impossível. Todo o sofrimento decorre disto, já diziam os budistas aqui há tempos. Como diria Amanda, uns séculos depois, costumamos confundir aquilo que desejamos mortalmente com amor e tudo se torna uma fantasia sem freios, uma quadrilha drummondiana. Eu quero estar fora desta roda.